CBN Carnaval 2014. E a atividade mais tradicional do Carnaval de Foz do Iguaçu, o concurso Meninas Veneno, chegou à sua 34ª edição no fim da tarde deste sábado, marcando a abertura da programação oficial do Carnaval 2014. Neste ano, quase 500 candidatos ou candidatas dançaram e se animaram ao som desta música que você ouve ao fundo, a música Menina Veneno, do cantor Hit. Sucesso absoluto nas rádios brasileiras nos anos 80. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. E o número de meninas veneno, que são rapazes, homens de meia-idade, senhores, vestidos e caracterizados como meninas, foi recorde, porém, como estipulam as regras do concurso, apenas 24 classificam-se para o desfile final em meio às arquibancadas da Avenida Duque de Caxias. E quando elas subiram para suas performances perante o público e os jurados, a animação, que já era grande, ficou ainda maior e sobrou até para os seguranças, que tiveram dificuldades para segurar as meninas que volta e meia invadiam a passarela ou faziam então animados trenzinhos atrás dos jurados. A colega Isabelle Ferrari, da RPC TV, que o diga. Ela teve a duríssima missão de entrar ao vivo no Paraná TV, em rede estadual, acompanhada pelo exército de meninas veneno que não paravam de agitar um segundo sequer. No final, deu tudo certo, claro, e no bate-papo comigo ali após a participação, a Isabelle relatou como foi essa experiência. A gente sempre fica com medo de como é que vai ser a reação dessas meninas, porque quando elas veem outras meninas de verdade, elas ficam muito entusiasmadas. Então, em geral, elas nos abraçam, beijam, passam suor na gente, mas quando elas sabem que vai entrar ao vivo, que o negócio é sério, elas se comportam. Então elas estão de parabéns, porque elas se comportaram na hora do vamos ver mesmo, elas se comportaram. E outro colega de imprensa que teve uma dura tarefa durante o Meninas Veneno 2014 foi o jornalista João Carlos Del Rios, um dos jurados do concurso. Del Rios, que foi até tietado por algumas meninas, falou sobre os critérios analisados. Parece que é brincadeira, mas a coisa é séria, viu? Porque tem gente que leva a sério essa brincadeira, né? Mas no fim das contas é carnaval e faz parte, né? Já é 30 e poucos anos a festa aqui em Foz do Iguaçu. É a quarta vez que eu participo como jurado, mas é sempre gostoso, né? Principalmente quando você vê o resultado que termina assim, com festa, que ninguém reclama, todo mundo brinca, todo mundo apoia. Quer dizer, o resultado foi aplaudido, então acho que foi legal, foi muito bom esse ano. E como dito no começo da matéria, foram quase 500 meninas veneno inscritas, mas apenas 24 chegaram à grande final. Apesar de devidamente caracterizado com seu personagem hermafrodita, Paulo Ricardo Tavares não foi um dos finalistas. Mas quem disse que isso importou para ele? Segundo Paulo, ou Ema, como estava sendo chamado lá no dia do concurso, o dia do Meninas Veneno é um dia mais do que especial. É aquele dia que o homem tem que se soltar. O trem é bom, mas é bom mesmo. Aqui a gente tá curtindo, é folia, tudo na paz e na alegria, antes de tudo. E a gente tem que, não pode se esquecer que aqui estamos todos entre os amigos, às vezes não conhece um outro, nem empurrou, pede desculpa, mas aqui a segurança tá 10, tá maravilha. Vai voltar pra casa ou vai continuar com essa fantasia o resto da noite? Não, continuamos. Aqui a gente não pode parar, não. A gente tem que continuar. O Carnaval é... tá mil. É 24 horas. Tá mil. Carnaval, olha... Não para. Tá apavorando esse ano, hein? Esse aí, a gente aí, entre família, a gente pode trazer família, os amigos, todos pra curtir aí. Mas aí tá bom. Eu posso falar que estão passando mão na minha bunda também ou não? E essa entrevista, como você pôde notar, foi interrompida por uma outra menina veneno que não resistiu ao charme do concorrente e começou a boliná-lo, incorporando o espírito do concurso. Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, comemorou o sucesso no número de inscrições no Menina Veneno. A Menina Veneno é a alma do carnaval. Sem isso, a gente não tem um carnaval de forma prática, porque o carnaval em Foz, ele tem muitas alternâncias, mas a Menina Veneno, com 34 anos, ele não mudou. Ele só vem melhorando. E com mais participantes, chegamos a quase 500 esse ano. Ano passado deu 420, chegamos a quase 500. E a expectativa daqui a todas as noites é de atingir mais ou menos uma média de público de 8 a 10 mil. E ano passado foi na média de 6. Então a gente está muito assim, com esperança e com a perspectiva de ter um público recorde esse ano. Mas como não estava fácil para ninguém, e nem para o presidente da Fundação Cultural, confira só este trecho da entrevista feita no sábado, lá na Avenida. Teve um dos candidatos ali que, enfim, naquela ficha, né, filme preferido, ator preferido, opa, apareceu Alexandre Freire. Era Alexandre Freire mesmo ou foi uma brincadeira do locutor? Não, foi uma brincadeira, até porque eu desconheço se tem algum ator desse nome, se tiver eu vou ficar até lisonjeado. Mas assim, a Menina Penina é isso, é descontração, é essa animação escrachada, né, e isso a gente leva de boa, a gente brinca com todo mundo, e quem sabe num dia a gente até pode participar também. Já imaginou o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, desfilando de Menina Veneno? Eu prefiro, sinceramente, não imaginar. E de volta à passarela, hora de saber qual das 24 finalistas foi eleita a Menina Veneno 2014 em Foz do Iguaçu. Em terceiro lugar ficou Kelly Cristina e sua peruca vermelha que seduziu os jurados. Em segundo lugar, o seu Natal. Tal Bassani, ou Natália, como é conhecido no Dia das Meninas Veneno, já que ele está há 27 anos desfilando já neste bloco. E em primeiro lugar, como campeão do Meninas Veneno 2014, um estreante, Sérgio Williams Nóbrega, caracterizado como Raimunda, feia de cara e feia de tudo o que você puder imaginar, mas com uma animação sem igual. Sérgio, ou Raimunda, quase caiu de costas quando recebeu o título. Aprendi. Fala que porque eu achei namorado. Que muitas outras que pessoas iam ganhar aqui. Fala que você é meu namorado. Não, não sou, sai fora. Mas me surpreendi. Eu vim só pra brincar mesmo, zoar lá. Pessoal, tudo. Sou parceleiro também, meu filho. Vila lá, você vai ver. Tô na tua cara. Parceleiro. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Ah, já vi o cabelo da tua namorada. E Raimunda, em meio a essa bagunça toda, tentou falar também sobre as dificuldades para a montagem do figurino e até para caminhar na passarela, citando os sapatos de salto alto como problema número um. Eu nunca andei de salto e estou dia todo de salto, peguei hoje, estou com muita dor no pé. E a unha, né? Com a unha colorida, todo mundo perguntando, não foi fácil não. E a faixa de Menina Veneno 2014 foi entregue pelo Menina Veneno 2013, Márcio Paredes, que falou com propriedade sobre o significado do concurso. O mais importante é a brincadeira continua, né? Com certeza novas pessoas vindo participar é mais interessante para a festa continuar sendo essa festa alegre, essa festa extrovertida, né? E ser Menina Veneno, com certeza a fama aí, ele como eu, com 6 meses aí ninguém vai esquecer dele, né? Como Menina Veneno, tanto na rua, as crianças, né? Ainda mais que nem ele veio como personagem também, eu também optei por personagem, né? É uma maneira de a gente não agradar não só os adultos, mas também a gente chamar a atenção das crianças, que vem, né, que muito, 80% dos meninos venenos são homens casados, pais de família também, que vem com a sua família e traz as crianças. Então as crianças se interagem com as fantasias, as crianças, né, então acabam gostando da brincadeira e vão crescendo, né, a brincadeira já tá aí com quase 30 anos e com certeza pode durar até mais 30 com essa nova geração que vem acompanhando desde criança, então a Menina Veneno simpatizando com os candidatos, né, muito sensuais, né, muito sensuais no sentido até, né, e também bem decorados, né, o que o carnaval é até tudo isso, essa alegria, o carnaval é, a gente temos que demonstrar, né, que somos verdadeiros brasileiros, e o brasileiro é aquele que passa, na verdade, alegre 360 dias por ano, sempre tá achando um jeito de fazer uma festinha, então vamos fazer honra, então, dos documentos. As fotos do concurso Meninas Veneno e também toda a cobertura do Carnaval 2014 em Foz do Iguaçu, você confere na nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/cbnfoz.